De segunda a sábado, a Cultura M leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura AM, seleção do ouvinte, Rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, São Paulo, CEP 050-36900, Caixa Postal 11.544. Caríssimos ouvintes, obrigado! Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radiocultura.am.br. Em sua seleção devem constar nome, endereço e, se possível, um telefone, para que possamos avisar o dia em que a sua seleção irá ao ar. Seleção do Ouvinte, de segunda a sexta, às 11 da manhã, e aos sábados, às 7 da noite. Coligação Compromisso com São Paulo. 252. PFL, PPS, PSDB, PTB. É a Vivi. A Vivi foi presidente do Sebrae. A Vivi fez o simples, ajudou pequenos empresários, gerou empregos. A Vivi. É 252. O senador do Serra. Na próxima quarta-feira, às 9 da noite, as rádios Cultura AM e FM transmitem o programa Cultura ao Vivo com a Orquestra Jazz Sinfônica e seu convidado especial, o saxofonista e arranjador Spock. O líder da Spock, Frevo Orquestra, traz a música tradicional do Recife para a capital paulista. Nesta noite dedicada ao Frevo, a Jazz Sinfônica tem regência dos maestros Ciro Pereira e João Maurício Galindo no palco do Memorial da América Latina. Cultura ao Vivo, Orquestra Jazz Sinfônica e seu convidado, o músico Spock. Quarta-feira, 30 de agosto, às 9 da noite, pelas rádios Cultura AM e FM. Contar mentiras e prometer o impossível no horário eleitoral só para ganhar o seu voto é muito fácil, qualquer um pode fazer. Mas para mim, o mais importante é falar só a verdade, mostrar a minha história sem ter nada para esconder. Continuo na política porque ainda acredito que posso ajudar o Brasil a se tornar uma nação mais justa. É para isso que quero continuar no Senado, sem falsas promessas, com a consciência tranquila de só estar falando a verdade. Senador Suplicy, não dá para ficar sem ele. Mas que papelão, disse que era do povo, só vi corrupção, é, e decepção. Gente, eu voto, eu não dou, não. Diga não à bandalheira. Vote 45, federais do PSDB. Cultura AM de São Paulo. 1.200 kHz. Música brasileira. 9 horas, 9 minutos. A Cultura AM apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E a gente começa o programa de hoje com a divina Elisete Cardoso. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão embaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela. Thank you. companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Moço, olha o vexame. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito, tá bem, moço? Olha o vexame. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subindo na parede, dança de pé pro ar, enterra-se na bebida sem querer pagar. Aproveitar da umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será devidamente censurado se balançar o copo, vai pra mão do delegado. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito, tá bem, moço? Olha o vexame. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, enterrar-se na bebida sem querer pagar. Aproveitar da umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom filho de amanhã. Será que vida mesmo censurada se balançar o copo, abra a mão do delegado. Você nasceu mulher por acaso, disfarçada, não consegui perceber. Só Deus sabe um vexame que tem no passado. Quando me perguntam por você, você nasceu mulher por acaso, disfarçada, não consegui perceber. Só Deus sabe um vexame que tem no passado. Quando me perguntam por você, falo, só Deus sabe como falo. Cabisbaixo respondo, sumiu e não volta mais. Pra ela retornar, findou o prazo. Mulher é peça sublime, você nasceu mulher por acaso. Mulher por acaso, disfarçada, não consegui perceber. Só Deus sabe, só Deus. Um vexame que tenho passado. Quando me perguntam por você, falo, falo, falo. Só Deus sabe como falo. Cabisbaixo respondo, sumiu e não volta mais. Pra ela retornar, findou o prazo. Mulher é peça sublime, você nasceu mulher por acaso. Jorge Costa e Venâncio, Germano Matias cantou Mulher por Acaso, Elza Soares de Billy Blanco, Estatuto da Gafieira, e Elisete Cardoso de Zequete, Diz que Fui por Aí, Zé da Velha e Silvério Pontes.